cedo. 9260, autoriza a descida para 4000 pés, o ajuste no 096. 4000, estado no 096. Azul 2775, após etapa e voo, servida 368. Após etapa, você servida 368, 2775. Controle Salvador, Azul 2783, subindo agora para o 160. 0 vento, 00 grau, 089. Teve pouso, 489. Bom, 0924, obrigado, Matheus. Azul 2704, autorizado, chama o táxi. 649, vou tirar o chamamento no 6. No 649, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, no 649. Tenho no 7, reporte pronto para decolagem. 75, para prosseguir a descida para o 368. Azul 2775, desça para nível 050. 050 para o 368. Azul 2753, nível extensão para nível 160. Nível extensão 160, 2753. Azul 9270, desça para 2500 pés, o ajuste no 097, autorizado a RINAR para pista no 0. 2500 com 097, autorizado a RINAR 9270. Azul 2775, reduz a velocidade para 2009. 2775 para 2009. Panamá 312, confirma de cara? Para nível 050. 2775, nivelado 050. Azul 2775, desça para 4000 pés, o ajuste no 096, autorizada a RINAR para pista no 0. Para 4000, autorizada a RINAR, pista no 0, 2775. O 2199, desça para nível 060. 060. 09970, chama o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2085.2545, será 09970. 1208.07. 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, mais Terra Wolf, decolado na sua escuta. Tome mais Terra Wolf, contato radar, decolagem. Confirme se cumprir restrição superior da carta. Se manter os 2000 até a proa, ah, sim. Gente, mais Terra Wolf, mantém a proa até 2000 pés, após direita, árvore. Mantém a proa até 2000, após direita, árvore, mais Terra Wolf. 270 estabilizado. Azul 9270, semi-torre, na frequência 1918.95. 895. Azul 2775, estabilizado na Renata 10. Azul 9270, semi-torre, na frequência 1918.95. É o Azul 2775, estabilizado na Renata 10. Azul 2775, agora de transferência de comunicação. 75. Através do portão 04, via Taxi Índia. Ponto de espera, chame torre em 1198.95. Ajuste no 097, agora um bom voo. Agora, via Índia, seguindo azul. 732.954.010.649, uma boa. Tá, será minha treina. Na minha 312, após o TAP, voa servido 366. Confirmo, tá bom, 366. Táxi Azul 2704, 105 a bordo, 2 horas e 10, alterna Serra Bravo, Serra Gold. A Azul 2704, autorizado táxi para ponto de espera para o final zero via Taxi Índia. Ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 096 agora, um bom voo. 106 via Índia, ponto de espera 395704, ponte. Voo 649, confirmando o ajuste agora, no 096. Copiado, no 096, 49. Azul 4981, após passar a aeronave da Gol, Juliette, portão 01. Após o Gol, Juliette, portão 0491. Salvador, bom dia, Azul 2704, ponto de espera da 109. Azul 2704, mantenha o ponto de espera. Azul 2775, é uma mira do 372. Azul 2775, uma milha do 372. Azul 2775, chame torre na frequência 198, decimal 95. 108.95, grato, boa. Sou Salvador, Azul 2775. 2775, guarde pista livre. Guardando. Então, 99, vou encerrar a vida 366. Aprovado 366, 299. Estou 11, direita, 219, só. 209, então, são do... 9, 3, meia, meia, vamos lá, na frequência 198, decimal 95. 2, Azul 2796, copia? Prólogo 2069 no 4 para posicionamento. Gol 2069 no portão 4, autorizado, sanitário. Bora pro táxi 2069. Copio, Azul 2796. Azul 2796, autorizado para João Pessoa, via rota do plano de voo, nível 170. Perfil de saída Conde, curva esquerda após decolagem, pistão no zero. Transponder 0263, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 1970, João Pessoa, via rota, decolada 10 no perfil da Conde, primeira curva esquerda. Aciona 0263, o controle 1208, Azul 2796. Azul 2796, correto, parte 3, chame pronto, primeiro acionamento. Camarão. 1-2-7-7-5, no solo Alzino 4, libere à direita 1-2-1-9 solo. Libere à direita, chama solo 1-2-1-9-2-7-7-5. Telemetria 312, Kenegal no 096, autorizado pouso no 0, vento no 00 grau, 7 nós. Está autorizado pouso no 0, Telemetria 312. Alfa Kilo, parte 3, posição 4 Lima, atento ao balizador em azul 275. Então, Leo, mais Serra Golfa. Vai cruzar 8 mil a 15 milhas, não conseguiu cumprir o perfil devido a um forte vento de calda aqui. Serra Golfo 500, super sem restrições. Sem restrições até uma centena, mas Serra Golfo, quando possível, autoriza a produzir China, a 290. 5975 no pátio 3, coordene com a equipe de solo após parqueamento da TR da Azul na posição 4 Lima, autorizado, chame táxi. Recife na frequência 126, sinal 0, terno 128, sinal 8. Voo 2199, chame torre na frequência 118, decimal 95. Solo azul 5, libere próximo à direita, 121, decimal 9, solo. Voo 2199, controle. Na minha 312, bom dia, táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette para ingresso. Alfa, para trás. Desado pouso 10, vento 10 grau, 704, após o pouso do Boeing da Gol na Cuta, autorizado a nem manter pistão no zero. E após o voo, a gente mantém no 02704. 304, voo servido 366 da presente, me separa 2500 pés, o ajuste no 017. Proa do Serra Vida 366, desce a 2500 no 017 na 3304. 3 para o ponto de espera, pistão no 0, via taxa Índia, ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 7 agora, um bom voo. 617, via Índia, no ponto de espera aqui, o 2, 0 mesmo. Juliette, portão 03, atento a aeronave da Gol, liberando o setor. Portão 03, atento. Juno 99, no solo, Juno 8, direita no 2199. Direita no 2199, Gol 2199. Paulo, bom dia, Gol 2199, Livrona Costa. Gol 2199, bom dia, táxi Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, Gol 2199. Fala, senhor, não tem um ponto de espera. A 3304, chama a torre na frequência 118, decimal 95. Obrigado. 2069, na escuta. Sim, Matheus, 2069. Você está sendo um pouco mais à frente, tá, por possibilitar entrando em nome da Avenca, a retaguarda no gate que fica a sua retaguarda? Sim, Matheus, 2069, mas... Obrigado. Quem negar 1-0-7, Chantilly, pouso 1-0, vento 1-0 graus, 8 nós. Decolagem, super via saída Puca para nível 350. Via Puca 350, azul 2704. Sierra Golf, envelado a uma centena, apresente sua mudança de regra, solicito 085. Salve meu Mike Sierra Golf, plano SR cancelado 1021, espera nível 085, confirme que lado de pouso. Segundo pouso, zona 1120. Gente, Mike Sierra Golf. Rio 5975, táxi autorizado para ponte de espera pistão 90, via parte 1 no táxi Índia. Ponte de espera chame torre 1118 decimal 95, ajuste no 097, bom voo. 2304, do solo às 24, direita 121 do sinal mal do solo. Direita 219, 3304. Então, 3304, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 3304. Zero, meia nove, ali, mantendo 10. Bom dia. Azul 2704, chama o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, Azul 2704. Recife 975, após a rolagem do gol, ali mantém 1-0. O meu Mike Sierra Golf. Contato radar terminado, 41 milhas oeste, Salvador. Para serviço de informação de voo alerta, centro Recife, na frequência 126.0, terna 128.8. Agora com Recife, 260.288, obrigado, bom dia, bom fim de semana. Azul 4299, chamou para copy? Queremos quente da Índia. Azul 4299, autorizado para Campinas, via rota do plano de voo, nível 320. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva, curva direita após decolagem, pistão no zero. Responder 5427, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado Campinas, no 320, conforme o rota do plano, decola pistão no zero, perfil da AEL, Leda, Motiva, curva direita após decolagem. 427 é o transponder e o controle é 10208. Voo 2069, contato radar na decolagem, supervia sair da borba para nível 370. Sai da borba 370, 2069, quando possível, frotir. Voo 2069, aguarde de coordenação. Obrigado. A 3859, a sua identificação, de sua vez chegada a bomba para 4 mil pés, rua Justina 097. Chegada a bomba para 4 dia, Índia, autorização confirma, gentileza. Gente, eu gosto pra decolar de 1975. Nível 360. Perfil de saída Arbor 1. Após posição Elefa, após Elefa voa posição Nítibo, onde intercepta este da aerovia e segue conforme. O curva direita após decolagem pista 1-0, transponder 5422, frequência do controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Confirme autorizado, nível 360, operador 21, decola da pista 10, curva na direita, saída Elefa, correção Arbor 1, após o Elefa, após Nítibo intercepta a aerovia, 5422 e chama o controle 1-2-0-8, gol 1-0-1-5. 1095 correto, portão 5 chama o campo, pegue o cenamento. Chamaremos o 1095. Atenção, pessoas que Gol 16409, chame Centro Recife na frequência 125.1, na terra 128.35. 251-2235-649, bom dia. 5975, decolou aos 32, 1208 controle, bom gol. 208, graças a Deus. Controle, bom dia, Rio 5975, decolado na borda. 5975, contato radar na decolagem, sua via sair da borda para nível 350. Bom dia, borda 350, Rio 5975. Do Rio 5975 para a borba direto? 975 negativo, pois temos uma aeronave aproximação da chegada bom. Afirmativo, seguindo o perfil, Rio 5975. Gol 2096, autorizado a voar na proa de Abuco. E na proa de Abuco, gol 20... Confirmando o 2069, senhorita? Sim. Na 2069, proa de Abuco. Obrigado. Número 69, chame sempre o Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Ok, 2.85, 2.545, 2.069, obrigado. Com 975, o tráfego na posição de 2 horas, 2.5 milhas, rumo sudoeste. Um Alfa 320, passando a nível 190, emitida para 4.000 pais. Ouvi o Fiat. 3859, como tráfego na posição de 11 horas, 22 milhas, rumo noroeste. Um Bravo 722, passando a nível 080, subida para o 350. Sente para a vista, 3859. Salvador, bom dia, Azul 2772, informação Índia para Porto Seguro. Azul 2772, informação Índia, Porto Seguro autorizado, via rota do plano de voo, nível 160. Perfil de saída coral, curva direita após decolagem em pista 10. Transponder 0260, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizar o Porto Seguro conforme a rota do plano de voo, nível 160, saída coral, com curva para a direita, decolando a pista 10, altitude 0260, chamando o controle 120, decimal 8, azul 2772. Azul 2772, correto, parte 3, chame pronto, estiver em funcionamento. Tá, mais próximo, mudança de regras e completar visual combate pela esquerda. A 3859, negativo, após bom que voa, Sierra Vitor 368. Devido à área restrita. Confirme, pode voar 368, abandonando o perfil da estrada previsto, autorizado? A 3859, após voar, que vai voar sem revida 368 para evitar a área restrita da base naval de Aratu. Mativo, senhora. Após Bonf, voo sem revida 368, abandonando a estrada prevista e autorizada. Salvador, copiou 3859? A 3859 afirma. 3859. Após bom, você avisa 368. 3868. Salvador, avisa 7796, parte 3, pushback em canal. Autoridade, chame táxi. Chamará. Salvador, bom dia, tá 3179, informação Índia, autorização 340 Guarulhos. 3179, informação agora em curso Juliette, ajuste no 097, Guarulhos autorizado, via pêndulo 10 até Taubaté, nível 320. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem em pista 10. Transponder 5433, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado 320 para Guarulhos, nossa apresentação 10 até Taubaté. Escola 10, curva direita, na Dael Leda Mótima. 5433, transponder, 208, controle de saída, tá 3179. São 3179, correto. Reporte pronto, feedback, treinamento, portão 7. O voo no 095 aguarde para início do push, aeronave da Azul já no pushback no pad 3. Assim que a mesma liberar o setor a cauda, será autorizado. Não me escuta aguardando. Sim, obrigado. Azul 9149 chamou para COP. Azul 9149. Autorizado para Confins, via Pêndulo 21, nível 340. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, após Elefa, posição Tozop. O decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5452, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado então Confins, nível de voo 340, Pêndulo 21. Decolando 1-0 com curva direita, perfil Arbor 1, depois Elefa, Tozop. 5-4-5-2, transponder 1-2-0-8, controle de saída 9-1-4-9. Azul 9-1-4-9, correto, portão 8, chame pronto, Chibex, seu nome. 9-1-4-9. Azul 2796, 679B, 3, 4 horas de autonomia, retificando, alternando Maceió. Azul 2796, autorizado táxi para o ponto de espera pistão no zero, via Pati 1, táxi Índia, no ponto de espera chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 097, um bom voo. Táxi Batiuno, Táxi Índia, ponto de espera 1895, no 097 ajustado, Azul 2796, boa tarde, bom dia. No 095, coordene com a equipe de solo após passagem da TR da Azul a cauda, autorizado, chame táxi. Após a passagem da TR, vai iniciar e reporte táxi, Gol, no 095. A 3859, chame torre 198, decimal 95. Aproximação, reporte 5 unidades da cabeceira. Torre Salvador, mais bom dia, Azul 2796, aproximando do ponto de espera, dando 014. Mantenha o ponto de espera, Azul 2796. Mantenha o ponto de espera, 2796. da cabeceira até 3259. 3859, autorizado pouso 10, vento 110 graus 79. 1110 com 7, confirme? Firmo, 1110 graus com 7, nós. Autorizado pouso 610, 3259. Azul 2796, visual Fontana Nacional. Afirmo. Azul 202, Tatã, autorizado, Alien, Mateus 90. A frota está fazendo 02 ali, Mateus, Azul 2796. Pistão 095, táxi autorizado para ponto de espera pistão 0 via parte 1 no táxi Índia. Ponto de espera chame torre 118 decimal 95. Ajuste no 097, um bom voo. 097, parte 1 no Índia, no ponto de espera vai chamar a torre 1895. Obrigado, um bom fim de semana. Bom dia. 293284. Autorizado decolagem de piscina 0, meu 090, grau 079. Livre decolagem azul 2796. 259 Alfa, reporte próximo a Juliette. Alfa, reporte Juliette, 32, segurança. Autorizado ali, Arimantei, cabeceira no 0. Arimantei no 0, Guno, 095. Qual cai dentro? Sai da Arte Lagoinha, se intercepta o Buffer Arrival, descendo 4,000 feet, 581017. Francis 311, 4,000 feet. Autorizado para o estacionamento 07 em táxi. Chama táxi na 3179. Azul 2796, contato radar na decolagem, via saída ponte para nível 1970. Sobe via saída ponte 1970. Azul 2796. Voo 1160. A sua identificação dessa vez chegada a mar para nível 050. Puna 095, autorizado a decolagem de pistão no zero, vento no 20 graus, meia dúzia nós. Iniciando a decolagem de pistão no zero, Puna 3-1-2, autorizado Recife, a Bravo no Foxtrot, via peso 1-7, restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 350, saída Pucajamaracaju, decolada pistona 0 com curva à sua esquerda. O código é o 5462 e o controle Salvador 120-80. Delta Hotel, pronto, cópia. Viagem sobre a via saída Arboruna para nível 360. Conforme 360, voo 109. 107, olha a curva à direita. Nível 105, inicialmente restrito, é o nível 1000 pés, confirmando restrito 1000 pés. Coordenação com a controle Salvador acende até 105. Código 5451, controle Salvador 1208. Cliente 04 a bordo, confirma transporte de ferro. Cliente, autorizado o acionamento, chama a torre para táxi e decolagem. 1-8-95, ajuste no 0-7. Porto 299, aguarde só mais os instantes para iniciar o pushback. Era na da TAN, já puxou no 07 e apressa a iniciar o táxi. Cliente, vai rodar. Táxi do TAN 319180 a bordo, 350 com 5. A 5 autorizado vai, leva. Gato Elefo, 1095. Rodando noite desse 195, ajuda o time de 1017. 17 até o ponto 0, torre. O 331179. Papatango, Epsilon November, prossiga. Papatango, Epsilon November, confirma a autonomia? Papatango, Epsilon November, livre o táxi, reporte na papagem, o seu time turno 097. Salvador, o Azul 4299. Azul 4299. Agora a aeronave liberando via Índia. Autorizado pushback e acionamento. Autorizado chama táxi 4299. 095, poderia coordenar a prova de Mótimo ou UTG? Estou no 095, vai de coordenação. Guardando, obrigado. Atem 611, reduce speed 220 knots, number 2 to approach. Cliente, aguarde cópia para Porto Seguro, desde o 9-6. Aguarde, desde o 9-6. Station 6311, after bomb, fly direct to Revito 368 to avoid a restricted area. Roger, after bomb, fly direct to Revito 368. 095, chame centro Recife na frequência 126.0, terna 128.8. 260-1288, voo 1095. Go ahead. Confirm. Master Bomb, direct to Serra Victor 368. Sir. Matango, Epsilon November, autorizado decolagem 1 a 7, o vento 1 a 0 graus, 08 nós. Autorizada Renave para pista 1-0. Autorizada Renave da 0-0-0-0-7, decisão 2-0-0-0. Etapa, após Charlie 36, Gol 9-6-0. Sete 3179, decolou 59, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208. Vitória. Já dá a vida tango. 179. 43179, contato radar decolagem, supervia CDDL para nível 320. 320, VDL. Pagarinho, seguindo a retaguarda da Azul. Mantenha antes da entrada do pátio principal, assim que a aeronave da Azul começar o táxi, pode seguir até o ponto de espera. O ajuste é 1017, estou indo à noite desse 195. Assim a aeronave da companhia inicial, o movimento vai seguir até o ponto de espera, chamar na torre 1895, Azul 2772. Transtaxi Azul 4299, 108 a bordo, 4 horas e 32 de economia, Sarna Galeão. Pessoas e about the respect area. Ocean, affirm. Ponto espera da 10, chama de 95, Azul 4299. Patango, Ecos, Lua November, inicialmente mantém a corredora céu no meu país, aguarde para voar direto de China e estação. E o pé da China, November. O nível de voo é o 360, o código é o 5465, e o controle 120 decimal 80, faz decolagem da 90 curva direita. Deu cotejamento, não ouvi. Espera da 1-0, tá pronto. Azul 2772, alinha e mantém, capiceiro 1-0. Vai alinhar e mantém 1-0, 2772. Azul, confirmando, Gol 2196, cotejamento correto, aguardo um minuto para iniciar o curso de acionamento. Aguardo 2196. Azul 9149 chamou? Ação Juliette, autorização Brasília. Azul 9149 chamou, no solo? Afirmo, senhor, está pronto para o curso de back, então 8949. Autorizado 08, chame táxi, Azul 9149. Eu depois, 9149. 3304, aguarde Brasília, prepare Arbor 1 após Eleva. Arbor 1, Eleva. 3304. Told about ILS procedure. Arnav or ILS? ILS procedure. Ok, thank you. Here you have report established. Salvador, bom dia. Azul 4299, cruza mil pés na, da Eolida. Autoriza pro de Lida com referência. Azul 4299, contato radar decolagem, autorizado voar na proa de Leda, aniversário 320. Leda 320, Azul 4299.